Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Bom dia, este é o Antena News. Lula, ex-presidente do Brasil, diz que FMI não é a solução para Portugal. O ex-presidente brasileiro referenciou a situação no Brasil na década de 80, quando o país recorreu ao Fundo Monetário Internacional. Lula afirmou que o FMI tem mais desvantagens do que vantagens. Lula disse ainda que o Brasil faria tudo o que pudesse para ajudar Portugal e não descartou a possibilidade de comprar dívida pública portuguesa. Radioatividade chega a Portugal. Os primeiros vestígios de material radioativo registaram-se ontem nos Açores. Atualmente, os níveis de radioatividade em Portugal não são preocupantes. O secretário regional do Ambiente e do Mar, Alan Menezes, afirma que as quantidades encontradas em Ponta Delgada, nos Açores, não são, para já, preocupantes nem prejudiciais para a saúde. Félix Rodrigues, o investigador da UA, a Universidade dos Açores, partilha da mesma opinião, afirmando que o gás presente é o xenon-133, que, nestas quantidades, não representa qualquer risco para a saúde humana. O maior perigo vem do mar, que carrega quantidades ainda incertas de material radioativo que não se sabe nem se nem quando chegará a Portugal. O mesmo investigador da Universidade dos Açores afirma que o gás xenon-133 já deverá ter chegado a Portugal continental, mas esta é ainda uma informação que necessita de maiores certezas. Medida pode alastrar a Portugal. New York Times já cobra por conteúdos online. O sistema de cobrança foi inaugurado nesta segunda-feira e todos os utilizadores têm apenas acesso a 20 artigos por mês, gratuito. Depois terão que pagar. Para visualizar qualquer artigo no jornal, é preciso registar-se e é através deste registro que o controle de acessos é feito. Quem vem das redes sociais, todavia, não sofre com esta cobrança, já que não há limite de visualizações de artigos nas redes sociais como o Twitter e o Facebook. Em breve, essas medidas poderão começar a ser implementadas pelos principais jornais portugueses e europeus. Morreu Paul Barron. Foi um dos fundadores da ARPANET, a antecessora da Internet. Na informática, destacou-se pelo especial empenho no armazenamento de dados. Foi um dos visionários que imaginou, um dia, termos quase que literalmente o mundo na mão. LG Nexus deve chegar em julho. É o novo tablet da Google, que deverá estar nas mãos dos norte-americanos já no sétimo mês do ano. A notícia começou a circular no final da tarde de ontem. Nexus será o nome deste novo tablet a surgir no mercado informático. Google, que deverá também, já em maio, lançar o seu serviço de música. Também ontem a notícia começou a circular. Parece já ser oficial. A Google vai lançar um serviço de música. Cercadas e sem ajuda. É assim que se encontram dezenas de milhares de pessoas na Costa do Marfim, depois de uma grande ofensiva militar perpetrada por Ouattara, o presidente eleito no final do ano 2010 pelos costa-marfinenses. A situação na Costa do Marfim está a tomar contornos realmente trágicos, insistentemente abafados pelas revoltas na Síria e na Líbia. A edição do Antena News termina por aqui e regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva terá lugar hoje às 8 da noite em mais um Desporto Antena.